sem pagar de terror, sem caô, sem promessa. Sou o que sou, vagabundo, vamos nessa. O tempo não para, Joe, não espera. É muito o que fala, Joe, só conversa. Acelera, aperta o passo, vai, caminha. Só não fica em dungeon, não vá perder a linha. Ei, bem, na caminhada vi vários tremer, que se diziam ser iguais a mim, a você. Você vê quem é quem vai saber. De mentira, de verdade, quem pode me dizer? Pode crer, irmão, tô firmão na contramão da vila missionária, prazer, mais um vilão, mais um sobrevivente do clima tenso e quente, onde os moleque atende de nove com dois pente. Aprende que ser homem é ter antecedente. Aprende que trabalho honesto não é colete. É quente, acende, passa a bola pros clientes. Menino envolvido, com fama iludido. Whisky, Red Bull, tudo nosso, meu querido. Nós é delinquente, aqui a gente aprende, entende? Quem vai preso e quem prende. Nós é delinquente, aqui a gente aprende, entende? Que o crime não é creme. Vai, na cabeça, vai, todo mundo. Não passa não, perdeu o vagabundo. Ação e reação, um motivo, só um pé. Pra desarrumar, na quebrada é o que eles querem. Agride seu pivete, até sua mulher. Depois olha pro C e pergunta qual que é. Com bomba de gás, invade sua casa. Spray de pimenta, joga na sua cara e fala: quem é do 15 aqui, quem é? Vem pra cima, vai. Lembrei daqueles, é povinho do carai. Bolo a sabadão, nós tudo junto. Nossa felicidade, ataca os bicos sujos. Bad break arrasta, só tumultua. Vive isolado, sem moral na rua. Esquece que tem filho, esquece que tem filha. Volta em dobro e ele paga com a língua. Nós é delinquente, aqui a gente aprende, entende? Quem vai preso e quem prende. Nós é delinquente, aqui a gente aprende, entende? Que o crime não é creme. Nós é delinquente aqui, nós aprende, né? Que mesmo caído, nós tem que tá de pé. Sempre firme mesmo que você não tiver preparado. E vem o que vier. Nem todo pobre é bandido, assassino. Mas quantos pobres aqui, irmão, já tomou tiro? Preso sem motivo, sem prova, com nome limpo. Foi pro distrito, sem trampo pros meninos. Cuidado com os horários, cuidado com os lugares. Os cana na quebrada, se pá quer forjar. Melhor cê não mostrar, é bom não vacilar. Não é pra quem quer, mas vários quer pagar. Citando nome, pagando de família. Quando o chicote estrala, nas calças até mija. Instinto é instinto, já nasce, tem que entender. Que o crime, o creme é você. Nós é delinquente, aqui a gente aprende, entende? Quem vai preso e quem prende. Nós é delinquente, aqui a gente aprende, entende? Que o crime não é creme. Nós é delinquente, aqui a gente aprende, entende? Quem vai preso e quem prende. Nós é delinquente, aqui a gente aprende, entende? Que o crime não é creme. E aí, mano? Lembra daquela cena lá? Os caras invadiram sua casa, tumultuou a quebrada. Já é povinho, né, mano? Tudo que acontece, os caras ligam 9-0. Você vê, essa felicidade incomoda, né, cara? Sempre vai incomodar. Mas tá firmão. Alexandre Kipnis, Vila Missionária, de menor é falante. É nós que tá no bagulho. Demorou.